5198, estabilizado. Estabilizado, trip 5298. Corre 118.6, bom pouso. 18.6, muito obrigado, trip 5298, boa trabalho. Bem. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5208. 5208, boa noite, continue a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Sente o trip 5208. Quatro, só lá os 23 direito, 219. 219 direito, 219. Fala, professor, 224, boa noite, professor. 224, boa noite, táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, da Juliette, 224. Boa noite, 85. Boa noite, 85, prossiga. Sente da informação e consigo autorização Guarulhos. Sente, vocês vão ter seu plano dentro de mais 2 ou 3 minutos, aguarde. Sente, poderia vir para a saída? Da Eulê da Bridge. Da Eulê da Bridge, gato. Estabilizado? Estabilizado, campo à vista, excelente. Corre 118.6, bom pouso. 18.6, até daqui a pouco, obrigado. Sou 3-2, 10 para 2.000 pés, ajustado, meio 21. 7 para 2, 10, faz 2-3-2. 18. Momento está 4 milhas para o externo, se escuta. 6728, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Na escuta para o pouso, 28. Tá, 5-2 de noite. 5-0 graus, 15 de noite. 5-2 de noite. falar os 26, direita 1219. Direita 1219, boa noite. Táxi Alfa, repartir da Juliette. E a Alfa, recuperar a Juliette. Pouso autorizado, nosso 50 graus, 15 nós, cheque trem. Livre pouso, cabeceira 1-0, baixado e checado. Juliette, falando 3 da remota, 3528. Boa noite, 85, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 1-6, saída da Eleza Bridge. Decoda 1-0, curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5432, proteja. Autorizado Guarulhos, com patrão de voo, nível 360, decola da 1-0, no perfil da El, lei da Bridge, primeira aerovia por Zulu 1-6 até Belizonte, primeira curva direita, controle 120 decimal 8, aciona 5432, é o gol 1885. Protejamento correto, champarado, pushback, funamento. Boa noite, 85. Tan 3858, excelente identificação, autorizada a chegada à mar e desça para 2 mil pés. QNH 1022. 2 mil pés, 2 mil pés. Autorizado de TAP, Tan 3858. TAP, muito grato. Solos 3-0, direita, 1-2-1, décimo anão. 2-1-9, aliás. Estou 3-2 para localizador, curva esquerda para 1-6-0, reporte avisado no localizador. Esquerda, 1-6-0, reportará estabilizado, passou 3-2. 28. Boa noite, Mercedes 28, táxi de alta, é paciente da Juliette. Antes da Juliette, abordará o Mercedes 28. Paulo Salvador, boa noite, TAM 3603, na posição 6, tem que estar vindo. Boa noite, TAM 3603, pronto para a cópia? Afirma, pronto para a cópia, TAM 3603. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Upper Zulu 1-6, saída da Eleza Bridge. Decola da 1-0, curva direita, aciona 5-4-2-3, controle 1-2-0, decimal 8, proteja. Utilizado Guarulhos, 3-4-0, que é o Brasil 1-6, decola da 1-0, curva direita, executa da Eleza Bridge. Transponder 5-4-2-3, controle 1-2-0-8, tanto 3-6-0-3. Protejamento correto, chama para pushback funamento. Chamará para pushback funamento, tanto 3-6-0-3. Amador, muito boa noite. É o TAN 3662, descida 150, informação isso. TAN 3662, essa é a identificação, autorizada a chegada a Mari, desce para 3.000 pés. QNH 1022. 1022, ajuste, descendo para 3.000, chegada a Mari, TAN 3662. Solo, TAN 3603, a posição 06, pronto para o busback estacionamento. Autorizado, chama para o táxi. Autorizado, busback estacionamento, chamará para o táxi, TAN 3603. Estabilizou o bloco, o 2. Pastor 3, décimo, torre 118, décimo meia. Torre 118, 32. Torre Salvador, Pastor 32, aproximação final do ILS. FXA, tá 3850. TAN 3662, está seguindo o tráfego 12 horas, 2 milhas, desça para 2 mil pés, reposto estabilizado no localizador. 2 mil, reposto estabilizado no localizador, TAN 3662. Prossiga, Guardião 07. Nossa, boa noite, estamos do Cabo para Salvador, agora atingiu o litoral 107. Guardião 07, mantenha-se em condições vitais, aguarde transferência para a torre. Guardião 07, chame torre 118, décima meia. 118, meia, 14, boa noite, Guardião 07. 07, prossiga direto para o pátio do Graé. Intenção é o Graé ou o pátio 3? Intenção é o pátio 5, se autorizado, solicita cabeceira 35 ou 17. Já estou visual com o Guardião 07, cabeceira 35, então 07. Não aproxima direto do pátio 5, não? É, tio. É, intenção é fazer o pátio. Sim, está autorizado então. Cabeceira 35, 1950 graus, 15 nós, o Guardião 07. Está autorizado direto para a gente agilizar para não falar nada aí? Está autorizado direto para o pátio 5, 150 com 15, reporte controlado, 07. Gente, vamos direto então, obrigado. 6310, transfere. Dentro da informação WIS, descendo até o nível de voo 150. Oceana 6310, assina identificação, autorizada a chegar na MAD, desça para o nível de voo 050, QNH 1022. Mari, desce até o 050 com 1022-1022, Oceana 6310. Mono 04 a bordo. 174-154-3603. Gente, 174 a bordo, altímetro 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 1 no 8, decimal 6, bom voo. Ajuste 1022, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera no 0, 1 no 8, decimal 6, 3603. Astor 32, solo aos 39, direita à esquerda, pátio militar autorizado, frequência livre estacional. Do 7 aos 39, frequência livre para nova decolagem. Estabilizou até 3858. 3858, chame torre 1, 186. 3866, boa noite, seu lado. Boa noite. Então, 3662, autorizada final em LSX, e desço para 2000 pés. QNH 1022, reporte civilizado localizador. Decolagem autorizada, 1150 graus, 15 nós. Tipo de decolagem, 3603. A 12 horas, 25 milhas. Desça para 2000 pés, já pode ser habilitado no localizador. Ciência do tráfego, tem ele no que quer. Vai, desceu para 2000 e reportará estabilizado, 6310. autorizado Brasília, nível 360, via Perzulu 17, saída arbor, transição elétrica. Decola da 10, curva direita, aciona 5426, controle 120, decimal 8, proteja. Passando, já serra, baixado, já 3858, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista 58, pouso autorizado no 50 graus, 15 nós, pista molhada, o ajuste no 022. Meio pouso, no 3258. Salvador Azul 4070, com isso na mão. Boa. Controle 120, decimal 8, boa noite, 3603. Autorizada a chegada, malha desça para nível de voo 050, que é negar no 022. Para 50 na Mari, 140, 70. São 3603 na escuta. Prossiga, controle, são 3603. São 3603, contato radar decolagem, suba para nível de voo 340, saída da EL. Nível de voo 340, saída da EL, TAM 3603. Solo aos 4-6, direito 1-2-1-9. Direito 1-2-1-9, boa. São localizador, tá 3662. São 3662, time torre 118, décima meia. 118-6, obrigado, 3662. Xenema 3-1-0, autorizada final ILS X-Ray. Autorizado final ILS X-Ray, 6310. Azul 4070, segue tráfego 12 horas, 30 milhas, desça para 2 mil pés, reposta avisado no localizador, QNH 1022. 7, vai seguir com o número 2, desce para 2 mil, vai reportar na final do ILS Azul 4070. Informador, muito boa noite, é o SAN 3662, passou esse ano. 3662, pouso autorizado, 950 graus, 15 nós, 1022, 3662. Pouso autorizado com 1022, SAN 3662. 3258, táxi via Juliette, posição número 3. Juliette para 3. Autorizado Aracaju, nível 190, via Golf 677, saída Pucca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, aciona 5435, controle 120, decima 8, proteja. Autorizado para Aracaju, 190, via Golf 677, vai decolar 78, Pucca, transição Aracaju. Aqui da 10 curva na esquerda, vai chamar controle 120, decima 8, transponder 5435, para o 3290. Protejamento correto, chama para pushback e funamento. Caraca, 2 no 10. TAM 3603, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Chama centro Recife, 125.1, alterna 133.25, TAM 3603, boa noite. Boa noite. Solo 51219. 219-3662. O Salvador, muito boa noite, 3662, livrou nosso escuta. 3662,